intenso sob o sol. Quem vê amor ali, clarando, secando, esticado sob o sol, pronto pra molhar de amor. Arame espesso risca o céu. Quem vê a dor ali, rasgando, rompendo, atravessando o véu, pra descansar da dor. Rebenta a bolsa, revela ao mundo a cabeça, quem a tiver que mereça a coroa. Rebenta a bolsa, revela ao mundo a cabeça, quem a tiver que mereça a coroa.